escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Where are the crowd? We're coming now. Got my flash on, it's true. Need that picture of you, it's a magical. We'll be so fantastic, oh, oh, oh. Leather and jeans are what's glamorous. Not sure what it means, but this photo of us, it don't have a price. Red is for this flashing light. Cause you know that baby, I'm our biggest fan. I follow you until you love me. Papa, paparazzi. Baby, there's no other superstar. You know I'll be your papa, papa, paparazzi. Hello, dear followers. Welcome to our program number 79 of Choose You, Either Choose Me. Today is Friday, March 30th, but the program airs on Saturday, March 31st. Today we're gonna have 6 songs as usual, as you know, and also today I have a big partner here by my side. His name is Charles, Prince Charles. Charles, let me introduce you to our beloved fans who are listening to ours, our program right now. Thank you very much. Hello, hello, my people. Welcome to the Escolhas Tu ou Escolho Eu, in Portuguese. Choose you or choose me. Or choose me. The edition 79, like I said before. My preferred language is the French. So, by now, we're living in Great Britain, we're traveling to France, and we're going to speak in French. Please. Merci, merci, mes amis. Bienvenue sur plus une édition de notre programme. Le programme Choisis-moi ou Choisis-tu. As a matter of fact, is upside is Choisis-tu, Choisis-moi. Oui, Choisis-tu. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Je suis vraiment désolé par mon erreur. Bon, notre édition, comme on dit Nuno. Amilcar. Mr. Hamilcar. Notre édition, elle est record dans le temps marche, précisément. Mais elle seulement ira sur la radio, précisément demain. Aujourd'hui. Comme votre souhaite, pardon. Bien. Our Prince Charles is a little drunk today. He had drunk a little glass of wine before our edition. J'explique et je m'excuse. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai vécu pendant longtemps à Espagne et à Colombia. Alors, je parle très bien le français et encore très bien l'espagnol. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de fois, fais des, comme on dit, mixture, non. De français et d'espagnol. Mais de quelque manière, de quelque forme, je suis le prince Charles, Lembrance de quelques villes que vous souhaitez. Paris, le prince de Paris, le prince de Toulouse, non, c'est compliqué maintenant. Mais oui. Não, o que foi até dito até agora é que o Carlos gosta muito de mim e eu gosto muito dele. E Exato. estamos aqui no programa Escolhas Escolheu. Bueno. Falei alguma coisa? Ah, e o bueno é bom. Exatamente, mas. Comecei com uma música da Lady Gaga, porque anteontem, quarta-feira, para nós é anteontem, para vocês é antantonte. Andam tanto. Sabes que isso por acaso existe em mirandês? Pois. É uma coisa que nós em português não temos, mas temos em mirandês. Eu sei que já falaste nisso um programa aqui no Escolhas Pela primeira vez em 2012, no estúdio número 2, a gravar. É verdade. E E pela primeira vez de dia a gravar. Nós não gravamos aqui no estúdio número 2 de dia. é verdade, já É me verdade. bateu palmas, agora não posso ter a guitarra na mão. Comecei com uma música da Que mais por Stefani. ti? Comecei com uma música da Stefani Germanotta, porque ela comemorou 26 primaveras na É verdade. quarta-feira. É E ainda verdade. estou um bocado também inspirado e com a música na cabeça do Paparazzi, porque há poucas horas estive a preparar quadras de música que é dedicado inteiramente a Stefani Germanotta, mais concretamente aos 10 singles mais recentes, nos quais, atenção, não se inclui o Heavy Metal Lovers. Foste inventar, não sei quem te disse isso, para já a música já é de junho ou julho do ano passado e nunca foi single. Olha, mas ela saiu Pois, este pois, ano. pois, Mas olha que eu. Não, não, mas olha que eu. Mas faz parte do pois. Faz último álbum parte do dela. álbum, mas não é single. Mas Tu olha que. disseste, Mas já olha que conheces eu o single acho. mais Mas olha recente que eu do Heavy acho. Metal Lovers? Não, não Ai, é. então é porque vai ser. Não, Porque porque essa o último música. single já vai lançado foi Marry the Night. Não há mais singles depois desse. Então a informação que me foi deixada Tens aqui muito errada. informadores muito incorretos. Porque essa música saiu numa coletânea agora de singles novos. E não é heavy metal, é heavy metal lovers. É a mesma coisa. Foi o que tu Estou disseste. enganado-se a escrever. É que É, foi o que eu eu não. disse. É, que horas. Bom, a Lady Gaga, pela terceira vez, já vem 78 anos. Comemorou 26 na quarta-feira. Aliás, alguém deixou um comentário no rádio a felicitar a Stefano Germanotta, tal como já vem sendo habitual. E pronto. Já falámos já aqui, já ouvimos mais uma música dela. Para mim é rainha e tal, anda em tudo, é inteligente, tem cabeça, tem tudo, tem voz, que ela toca bem piano, tem tudo. Estás a rir, diz lá. Estava a pensar na música dela. Agora, o British, why British? Porque achei piada ao Pedro Fernandes, tu não sabes quem, numa das 52 vezes que eu já vi o. Ah, sim, já contaste. Que eu já vi o MTV, os testes para o casting. Contei a ti, não Contaste sabias, a não. mim. Ah, pois, também. E ele disse: gostei do teu. A um dos concorrentes, eu gostei do teu sotaque, very British. I don't know how you got. You don't know how you got it. Oh dear, oh dear. E acho piada, eu gosto muito mais de ouvir os ingleses a falar que os americanos, ou australianos, ou canadianos. Eu também. Se bem que acho que às vezes exageram. Não, não, é a Não língua para. deles. Nós é que nos habituamos a ouvir os americanos, que é tudo muito simples. Hello, how are you? I'm fine, thanks. Hey, and me too, yeah. Onde é que eles é que têm mesmo very petty? Number 30. UK Top 40, 40. 40, exatamente, isso aqui é 40. Cá está, mas eu digo 40 porque é William. UK. Se fosse US, eu tinha que dizer 40. William Shakespeare. Se fosse americano, é William Shakespeare. Não, William Shakespeare. Sabes como é que se traduz William Shakespeare? É o Guilherme Abana Peras. Ah, vai, o Guilherme vai na pedra, está É, bem. William é Guilherme. Shake é Abanar Pier. Fazemos conta que é apenas. Que giro, está bem, é verdade, acho que sim. Está bem? O Guilherme Abana Peras não tem nada a ver com a primeira música de hoje. A primeira melodia também não é nem da Lady Gaga, nem britânica. Esta introdução foi mesmo só para vos chatear. Nós vamos começar com uma canção brasileira. Ah, que bom. Foi criada em 1901 E nunca foi falada neste programa. por dois. Hã? E nunca foi falada neste programa. Não. Por dois homens chamados Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli. Foram o quê? Foram pioneiros do movimento Bossa Nova. Não, não, não. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Com você. Centrados mais nos autores, Menescal iniciou a sua carreira musical em 1957 quando acompanha ao violão a cantora Silvinha Teles. Conheces nenhum? É, conhece ou não? Em vários espetáculos no Brasil. Olha, tu cantas uma bossa nova? Pois canto. Pois, o que é isso? É tua música. Não sei o que é disso. Não sei o que. Ai, caras, como é que é a O quê? música? Não sei o que é disso. Pois. Em 58 montou uma... Não quero ficar, não posso ficar. Em 58 montou a academia com Carlos Molina, formou com Luís Carlos Vinhas, Bebeto, Henrique e João Mário, conjunto Menescal. Ui. Com o qual atuou com Maísa, Vinícius de Moraes, Dorival Caimini, Aracida Almeida, Billy Blanco, tendo participado com esse grupo no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, 1958. Eu não quero fugir. Um dos primeiros registros da vossa nova. Boscoli, Ronaldo Boscoli, vinha de uma família de artistas. Sobrinho bisneto de Chiquinha Gonzaga, primo de Jardel Jercónis e Jardel Filho e cunhado de Vinícius de Moraes. Que pinta. Começou a sua carreira musical pelo jornalismo. Cobria espetáculos musicais para o jornal Última Hora, do Rio de Janeiro. Fez parte do grupo pioneiro que, em 1957, reunia-se no apartamento de Nara Leão. Aham. O que é que eles faziam? Tocavam e cantavam músicas que depois tornaram-se a bossa nova. Ah. Sabes que o Ronaldo teve uma... O Ronaldo este, não é o... Teve uma vida amorosa intensa com romances famosos, com a Maísa, com a Nara Leão e com a Elis Regina. Com quem foi casado. Que pinta. Juntos, o Menescal e o Boscoli compuseram A Paz de um Homem Só, se eu Pudesse, Cartas ao Mar, Cartaz, Copacabana de Sempre, Depois da Queda, Fica Só Comigo, Lágrima Primeira, Mar a Mar, Mil a Nós e o Mar, Rosas Ventos e a primeira música de hoje. Tenta transparecer imagens positivas. O poema que vamos ouvir fala sobre luz, festa, sol, o mar azul, verão, sobre paz, calma. E as crianças, amantes de bossa nova, conseguem até imaginar quando o barquinho vai e a tardinha cai. Retirada de um disco de 1961, com o mesmo nome da canção. Na voz Maísa, vamos ouvir uma música que uma estimada amiga minha, que aqui o Oscar também conhece, traz imediatamente recordações de infância, em que ela, tal como eu referi há pouco, imaginava um desenho pintado numa folha. Imaginava o desenho de um barquinho no mar azul, cenário de paz, à beira da praia, não faz lembrar nada. E então era o seu pai, isto também é importante, era sempre o seu pai que lhe cantava esta canção e que lhe fazia pensar no barquinho, que é a música que vamos ouvir. A música que... A melodia também é importante porque eu conhecia através de uma telenovela brasileira que saía na RTP1, que eu já não me lembro qual era o nome, mas havia de ser bonita. E foi aí que eu conheci uma versão mais recente de Dia de Luz, Festa de Sol, um barquinho a deslizar. E depois da música vamos ouvir também outra explicação para eu ter escolhido esta faixa, chamada Barquinho, na voz de Maísa. Já agora, o texto que acabámos de ouvir foi retirado do programa número 10 de Canta-me Histórias. Por isso é que já estava aqui tudo seguido. Mas até calhou bem que eu digo o Menescal e o Boston compuseram para dizer aquelas músicas todas. E depois disse, e a primeira música de hoje, porque naquele programa foi a primeira e hoje também vai ser. Está tudo, está tudo. Eu quando fiz isto... Já estavas a pensar. Já estava aqui, estava a ver no cadastro que eu fiz isto já. Interessa. Prontos, tens alguma coisa a dizer ou vamos ouvir a música? Vamos ouvir a música. Pronto, tu mandas. Mas agora deixa-me ver qual foi a data desta coisa. Canta número 10, 23 de novembro de 2010. Tenho que tantas saudades de cantar-me histórias. Passado, tu tens saudades de tudo. Passado um ano e quatro meses. Os teus programas eram do caralho. Era uma comunidade. Foram nomeadas para Emmy. Então não tinha. Ora, digo-te uma coisa. A biografia da semana é fazer inveja a muitas rádios. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. E a verdade também é que vamos ouvir o barquinho. Da Maísa. Vamos então abarcar nesta viagem. Vamos viajar. Que a pinta. Festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar e o sol. Vejo barco e luz de astrão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração, divisando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então, o barquinho vai, a tardinha cai. Música. do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar. E a vontade de cantar, sertão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Fonte de luz e de alegria, esse barquinho faz sonhar, a veja faz-me chorar. Com o seu toque, pura magia, entra no meu pensamento e permite novamente. Tudo isso faz com que esse momento seja de... Este era o outro referido... O outro referido motivo para a melodia que acabamos de escolher é que, já no ano passado, na altura do seu aniversário, para a referida amiga, peguei na música, num instrumental bonito que encontrei, e fiz um poema dedicado a ela, que ela gostou particularmente e achou um trabalho da qualidade. E pronto, posso falar. Oscar! Não! Andas sempre para a frente e fala. Ah! O coisa não está alto. Ah, está tudo controlado. A música de fundo? Está tudo controlado. A senhora. Ainda vão lá, caros ouvintes. Bem, tu vais ter que me ajudar uma coisa. Eu vou-te cantar um versinho, um coisinho da música. Diz que sabe qual é a música, depois não sabe qual é a música. Sei, a música é... E aquela moça tão triste, de repente... Ao ver a banda passar. Ao ver a banda passar, cantando coisas... Isso é do António Carlos Jobim, não é? É, ao ver a banda passar. Exatamente, pronto, foi o que eu pensei. Chama-se mesmo a banda mesmo. O Chico Buarque. É isso, Chico Buarque, pronto. Chico Buarque. A banda. Essa é a música que vamos ouvir. E vamos ouvir essa música por vários motivos. Primeiro, tiraste a cantar? Não, esta parte só instrumental. Ah. Então, primeiro, eu escolhi esta música para responder, em termos de género, mais ou menos. Sim. Para responder à tua música. Segundo, escolhi esta música porque ela... faz-me lembrar coisas muito simples. Uma delas é uma imagem muito concreta, que é... Eu estou com um familiar meu, posso ser com o meu pai. Estamos numa festa, eu acho que era Nossa Senhora da Adelaide. E, enfim, aquela coisa do... Pronto, um café, não é, que começou nada cá fora, e tanta gente lá fora a passar, e não sei o quê, e ouvia-se as músicas dos carrosséis, e isto era tarde de domingo. As músicas nos carrosséis e mais não sei o que, homens que vendiam CDs, uns piratas, outros não, que se calhar não são piratas, mas pronto. Também não comprei nenhum, tudo com isso tranquilo. E de repente, para tudo. Para tudo, de repente para tudo. Ah, não, não, não. Não, ah, não, não, não. Para tudo porque passa a banda. Nas casas, acho que eram os Mariantes. Então, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pronto. E para tudo. Quer dizer, para tudo. Os carros continuaram, como é lógico. Já viste no vídeo a cabeça se parasse naquela altura? Só ficou tudo de cabeça para baixo, irmão. Sério. Mas pronto. Mas... O homenzinho dos CDs parou de pôr os CDs. O pessoal estava a tomar café, prestou mais atenção. E parávamos todos. Ninguém se mexia. Porque... Ninguém se mexia. Para ver a banda passar, precisamente. Não é? Que música bonita. Não sou eu a cantar, para não? Não, não, não. Ah, me parecia. Continua. Como é que tens isso? Pois eu passei. Tem tudo, pá. Que pinta. As coisas que estas pessoas têm. A banda parou e depois a banda. Pois, a banda continuou e eu é que parei. Tá. Pronto, e então. Por um. Ah, e então pronto, lá. Eu escolhi esta música, tá, sobretudo por isso, porque me faz lembrar, tenho essa imagem. E é verdade, quando a gente ouve na rua uma banda, eu lembro de quando estava... Nesta casa isso não vai acontecer. Mas na outra, acontecia de vez em quando... Filho de música. Acontecia de vez em quando. Porque eles iam ensaiar para a parte de trás de minha casa, ou seja, por uma rua, aí iam lá às voltas. Aqui não fazem isso. Mas pronto, isso então acontecia e ouvia-se sempre a banda. E mesmo quando se ouvia a banda, agitava-se tudo. Os cães ficavam mais contentes, os pássaros, pronto, manifestavam-se mais. Eu próprio vinha à janela, punha-me de joelhos em cima da cama e... Era uma alegria. Era uma alegria. Era como aquele do toque com o chino na torre e depois vem tudo para a janela ver a procissão e para a rua. É verdade. Pronto, a imagem que eu tenho é mesmo essa. Sabes que no vídeo do Chico, Chico, onde te foste meter? Da Sobrão. Não, que queres? Não sabe quem é Luísa Sobrão? Não sei qual é que ela canta em português. Oh, tu não conheces a música do Chico? Há quanto tempo não ouves músicas portuguesas? Está de certeza nos cinco singles com mais sucesso já há algum tempo. Pronto. Há uma música do... que esta semana com a estreia do HPC Top 50 Portugal eu ouço. Há uma música do Chico, um Isa Sobral, em que o vídeo é lá numa aldeia, lá nos confins do mundo, com meia dúzia de casas, e ela vem à janela e vem ver a banda a passar. Que bonito. Pronto. Cá está. Foi por isso também que eu escolhi a música. Claro. Porque há alguém aqui em Portugal que se sentiu inspirado com aquela música do Brasil. Foi por causa disso, sim. A música tem tudo a ver com a banda passada. Olha, essa é como a Lady Gaga, também gostava de conhecer. Tem a minha idade e tudo. 86. Siga. Pronto. Não, mas a verdade é esta. Faz lembrar essas coisas simples da vida, mas que ao mesmo tempo, sabes, porque serem simples é que nos deixam tão contentes, por serem tão simples é que nos deixam tão felizes. Dão-nos uma felicidade interna. E de repente a banda passa e tudo volta ao normal e as pessoas. E acabou o momento. É. E eu escolhi essa música mesmo por isso, que acho que é uma música lindíssima. E porque acho que nunca escolhi música brasileira. Acho que nunca escolhi. Acho que uma vez, não sabia. Não é uma vez ou duas, não, mas não é muito frequente. Então para que é a dizer nunca? Nunca não é. Ai, pronto, não é muito. Quando frequente. Eu escolhi a Callens, certeza que respondeste com música brasileira. Olha, o Ney Mato Grosso já escolheste? Mas foi. Já escolheste a resposta ao Callens, já não sei qual, mas também foi. Que é para não ficar mais mal, então cale-se. É melhor, né? Vamos embora então. Para não descobrir mais música brasileira, cale-se. Sabes que essa música também é histórica na carreira do Chico Buarque. Foi a primeira música dele, a primeira faixa do primeiro disco dele. É sério? Em 1966, chamado Chico Buarque de Holanda, o álbum de estúdio. E a faixa número 1 de um lado A era a banda. Sabes que uma vez... eu encontrei uma discografia do Chico Buarque de Holanda e eu pensei, que pinta? Então há outro Chico Buarque. É ele? Ah, pois, só que quem me mandou material. Chico Buarque de Holanda! A discografia completa. Desculpa lá, isto é só o Chico Buarque de Holanda, não vem para aqui. É bom, rapaz, é bom. É um PN66, foi lançado em CD em 95 e 97. Uau! Vamos embora, hein? Agora vamos embora. Olá, então. Ouça no Use My Religion, ouça-nos Chico Buarque de Holanda, com música banda. Olha, rimei tudo, outra vez. Chico Buarque de Holanda vai trazer-nos a banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir da passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, meu amor. Se esqueceu do cansaço e pensou, quem dera moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Terceira intervenção. Ao ver o Chico passar, o programa terminou. Estimados ouvintes, até daqui a 2 segundos. 1, 2. Olá, caros ouvintes! Olá. Muito boa tarde para todos. Bem-vindos à terceira intervenção bom do bem, programa bem, 79 bem. De Escolhes Tu ou Escolho Eu. Agora vou escolher eu porque me apetece. Je suis très content, parce que je suis très content. Parce que je suis très content. Je suis beaucoup de content. Vou-te contar, Oscarinho. Racontei-moi. Na segunda-feira. Não foi nesta, foi na outra. Pois, já foi na outra. Ah, não escolhi esta música na semana passada porque eras tua. A prioridade era tua. Mas na outra segunda-feira, portanto, quase a fazer 2 semanas, eu emocionei-me ao dirigir-me para mim. Emocionei-me ao dirigir-me para o meu emprego, ao recordar os tempos do meu primo, que agora se situa em Londres. Não foi ao recordar, só, não sei porquê, só ao cantar e imaginar na cabeça, tal como a sexta-feira que alguém teve a imaginar até às tantas. Só ao imaginar ao imaginar a música dele, ele a cantar aquela música, e a sua letra em si, eu emocionei-me. Eu lembrei-me dele e os tempos. Nossa, ele foi o meu melhor amigo. Só para o fim é que me apercebi. Foi o meu melhor amigo durante muito tempo, em várias fases, e a pessoa muito, muito presente. Depois, até no 12º, em 1943, acabamos por. É verdade, esta é a primeira emissão de 2012 no estúdio número 2. É a primeira emissão gravada durante o dia no estúdio número 2. E é a primeira gravação em que tu já tens 74 anos. É, pois é, é verdade. É, pronto, já acabou, verdade. Já. Não, acabou, não interessa. Agora estamos a fazer. Ah, não. Fala. Não, dizer como. Pronto, deixa eu pegar. Isto não acabou por não ser surpresa nenhuma, nem nada de género, porque isto no Facebook, a maior parte das pessoas não sabia que eu não gosto de. Não festejo aniversário, não gosto sequer de passar a data. Por vários motivos, nenhum deles tem a ver com aquela coisa da crise de ficar mais velho, mas pronto, são outros motivos, mais sérios, mas pronto. E ainda o que é que se passou? Houve muita gente que não. Isto é o que faz quando as pessoas não sabem a data de aniversário. Sim, uma delas que rima com Joana, é Luciana e Ana. Sim. Não sabem a data de aniversário, nem fazem a mínima ideia. Mas como têm lá os lembretes, não é? Então vou lá, ah, não sei o quê, quando está quase a fazer anos, não é? Então em vez de me dar isto, semana antes. Em vez de dizerem, em vez de verem que eu fazia 26, não, começaram a dar os parabéns no dia 26. E tu ficaste contente? Não. Achei piada. Achaste piada. Então vamos rir mais um bocado. Assim. A própria letra, claro que não tem nada a ver, fala de um soldado e eu quando vivia na aldeia depois já não vivo, mas a própria letra retrata um bocado bons tempos. Foram esses que eu vivi, a minha infância, os meus tenros anos. Não é, a música não é assim. A minha infância e os meus tenros anos. Fala também da inocência de quando a gente é criança e não conhecemos do mundo os seus desenganos. Não é verdade? Estás a acompanhar o meu raciocínio? Que eu acho que é bem. Agora que somos mais crescidinhos, é que analisamos as letras desse senhor que fez esta música, que eu não sei quem é, nem falei com o Elton Fábio agora. Bom, os tempos, afinal, foram para mim. Aqueles que eu brincava, descuidado. E bons tempos era aquele que eu era menino e moço. No fundo, a ideia, e vocês vão poder escutar, a qualidade não é das melhores, para já a gravação tem quase 20 anos. Foi retirada de uma cassete, ou vai ser retirada de uma cassete. Pai, não vai ser, não é? Esta altura já foi. Não, vai ser. Na altura em que estamos a falar, vai ser, o que interessa. Vai ser retirada de uma cassete. Mas vão perceber a letra. No fundo, fala, retirando a parte do soldado, da parte militar, a felicidade. Não por ver a banda a passar, nem por imaginar um barquinho. Ah, hoje o programa é muito sobre felicidade. Vamos, é verdade. Vamos evocar nostalgia e felicidade. Quando somos... Olha, no nosso jantar que tivemos, quando seguimos um novo rumo na nossa vida, houve uma que disse que, ai, que bons tempos, que não havia responsabilidades. Foi a do cão que disse isso. Que nós passamos bons tempos muito bons e momentos que ficam sempre e se calhar na altura não nos apercebíamos da felicidade que estávamos a ter naquela altura. Bons tempos... Sabes uma coisa que me deixa muito feliz? Fala. É que eu apercebia-me desses momentos. Ah. Eu apercebia-me desses momentos e eu adorava... Por isso é que eu me lembro de tantos pormenores. De tantas coisas. Porque eu lembro-me, eu estava a viver aqueles momentos e a pensar, isto é mágico. E eu lembro-me de uma altura, naquela altura já não era assim, mas eu lembro-me, não sei se lembras disto. Havia uma, eu acho que era no pavilhão B, era a B12. Não, a B12 não, a B12 era pequenina. Ah, pequenina. Era uma sala, digamos assim, que a janela ficava lá atrás, não havia janelas do lado, eram janelas lá atrás. Mas havia outra sala, que já não sei qual é que era, que tinha janelas de lado, foi no meu 8º ano. Eu acho que era a B13, ou não, a B13 não, porque ao lado da B12 era a casa de banho. Das raparigas, inclusive. A dos rapazes era do outro lado. Muito apagada ao pá ali naquele corredor entre uma casa de banho e a outra. Pronto, e então... eu lembro de uma vez que estava a balançar numa cadeira, numa aula de inglês, e a pensar, isto é mágico, e estava com o sol a bater. E até me lembro, inclusive, da cor da mesa, era a cor de laranja. Houve uma altura que as mesas, eu já havia salas em que o tampo da mesa era a cor de laranja. Não sei se te lembras disso, eu estou a tentar lembrar qual é que era a sala. É que estás a falar de um ano que nem sequer andava nessa escola. Ah, não andavas? Ah, eu pensei que andavas naquela escola. Pronto, pois, aliás, até o meu 8º era o teu 10, era o teu 7º, portanto. Só fui para lá para o 9º. Pronto. Mas é isso, e portanto lembro-me de todas essas coisas. Lembro-me de uma vez de uma professora de História, que era a professora de Lourdes. Eu sabia que ela via mal. Epá, mas pôr o tamanho dela. Eu escrevi-lhe uma carta a agradecer tudo aquilo que ela fazia por mim e pelos alunos. Eu fazia muito isso. Epá, ver mal é uma coisa, pôr a letra também 40 é outra. Mas foste tu que me deste? Fui eu que puxei a impressora, porque eu sabia que ela não via bem, então peguei. E aquilo começou a imprimir. Aí o pai ainda as folhas. Eu pedi à professora que estava lá na sala. Disse à professora, só um bocadinho. Isto eu fiz isto no intervalo. Disse à professora, só um bocadinho, já vou ser só estou aqui imprimindo umas coisas. E depois perguntei, ah, professora, desculpe lá. Isto aqui está imprimindo muitas folhas. Isto são o quê? São cópias todas iguais? E diz ela, não. Isto tens uma letra enorme, depois foi ver, tem letra também com 40. E, mas porquê este tamanho todo? É para algum cartaz? Não, professora. Só que a professora que eu vou escrever uma carta à professora a agradecer tudo o que ela fez e que ela teve pelos alunos, só que comecei que ela vê mal. Foi giro. Agora estou a pensar na parte, continuando no poema. Daqui parti um dia com os meus. Bom, bom, bom. E sem saudades daqui a Belém. Bom, bom. Naquela idade não se diz adeus. Bom, bom, bom. Não. É, daqui parti um dia com os meus. Bom, bom, bom. E desde então jamais aqui voltei. Bom, bom, bom, bom, bom. Naquela idade não se diz adeus. Bom, bom, bom. E sem saudades daqui a Belém. Bom, bom. Foi o que ele fez. O cantor desta música partiu e se calhar nunca mais volta, pelo menos de forma definitiva, fora de vez em quando nas férias. E é nessas alturas, e se calhar foi por isso que eu até me sinto um bocado, que noto o quanto eu gostava, não é que passo os meus dias tristes, mas o quanto eu gostava que ele estivesse cá. Porque é nestas alturas, e voltando à história, termos consciência de melhor das coisas agora, é que noto... que ele não era assim tão diferente de mim e que encaixava muita coisa em mim e que a gente entendia-se. Mas agora está a 2.000, 3.000, 5.000 quilómetros de distância e paciência. Mas, em recordação, quer ele, quer os nossos tempos no palco, quer os nossos tempos de infância e, sobretudo, e além de uma dedicação à música tango, que ainda há 2 semanas foi destaque no quadro da música, que é um género musical que eu aprecio particularmente, que isto no fundo é um tango, não é? Um bocado disfarçado, mas é. E sobretudo, recordar os nossos bons tempos e felicidade, que hoje é só felicidade. Felicidade. Vamos ouvir Rui Silva a interpretar a melodia Bons Tempos. Pode ser? Pode ser, olha, já agora faz uma coisinha aos ouvintes, quer dizer que a seguir vem um intervalo. E se eu não quiser com o intervalo? Mas quero eu com o. Mas eu não quero com o intervalo. Mas quer, já agora eu não quero com o intervalo. Não, não pode continuar a discutir. Pronto, vai haver intervalo até já. Bons tempos foram esses que eu vivi. A minha infância.

jovem, estamos de volta. Pronto. Estamos de volta, bem-vindos. O intervalo foi muito grande, é todo o tempo para a gente jogar umas cartinhas e tudo. É verdade, que ganhei. Primeiro jogo oficial em Tosca, ninguém me acreditava. Deixa-me cá fazer contas. 18 anos depois de terem conhecido. Já vi, só foi preciso chegarmos à maioridade para... É verdade. Para jogarmos as cartas e eu ganhei na pesca. 7-5. 7-5. Está mal. Está mal e eu fui, o baixinho foi roubado porque faltava uma dama. Era isso, era. E se não fosse dama, já tinha pedido cenas e tinha ganho. Era isso, pois. A que horas me disseste? Ah, ficaste com o peixe na mesma. Não interessa. Ai, mas 6 era teu. Pois. Mas eu... ficava 6-6. Não interessa. Pronto, ficava 6-6. Não ganhavas. 6-6 ganhas, é? Não, não, mas ganhou. Quando o Benfica empata 0-0, ganha, não é? Não, mas ganhava eu porque coisa. É o que me disseste. Exatamente. Mas ficava 6-6, não ganhavas 5-7. Não te fala, pois, ganhas-me 12-0. Isso é que era uma pinta do caraças. Olha se isso aconteceu. Ei, graças. Era. Falam lá da coisa. Ora bem, eu estava. Tu sabes a falar em peixe. Tipo, para informar os ouvintes, o jogo que tivemos a jogar foi a peixe. Exatamente. Tu, no outro dia estavam lá embaixo a ver o caso de graças, onde é? Sim. O cabaquinho, o queimado de cabaco. Sim. Estavam dois. Com o meu dragão. Um pescador mais experiente e outro pequenito, mais novo. E os experimentavam lá há mais tempo e não tinha a cana, não tinha chamado nada. E o pequeno já tinha lá quilos de peixe. Eu não sei qual era o peixe. Não interessa. E então o velhote começou a reparar. Ué, rapaz, como é que estás aqui há menos tempo que eu? És mais novo e já tens esse peixe todo. Estamos aqui no mesmo sítio. És mais novo e conseguiste esse peixe todo e eu não. E o pequeno... Mas olha, afinal, porque é que tu estás... Pois, está bem. Bem, eu só te quis perguntar, eu só quero saber porque é que tu tens mais peixe do que eu. E mais pequeno. Tenho que manter as minhocas quentes. É, bem, mas isso aconteceu mesmo? Não, é uma anedota com o Herman. Está a ver. Foi o Herman que contou essa anedota no sábado. Siga. Vamos à música então. Então a música é... É a resposta à tua. É uma música que também me reporta... Também me reporta, digamos... eu vou passar aqui, não sei que ela não se importa que eu faça. A ti há uma pessoa que te recorda... Há uma pessoa que tu recordaste, não é? Se chama Rui Silva. E eu recordo um senhor que se chama Elisa Bonaparte. Então, não sei quê. E que cantava a terceira canção. Ou pode ser a segunda? A terceira ou a segunda? Vai ser mesmo a segunda. Exatamente. Era para ser a terceira, mas vai ser a segunda. Não basta agora. Ninguém é Elisa Bonaparte e o Carlos Bonaparte. Ei, que categoria! Cantar a maricotas. Oh, e oh, ai! Quem escorrega também cai! Oh, ai, quem escorrega também aqui. Sim. Pronto. E eu então... bom, a música fazia parte da mesma peça. Nós fazíamos parte da mesma... Inclusive, contracenávamos. É verdade. Contracenávamos. Quando eu dizia... Quando era delegado... Oh, senhor delegado! Ah, não, isso era... Assim, mas este aqui não é meu homem. Aquelhas barbas são postiças. Pão, mulher. Para andar a brincar com coisas sérias. Ah, mulher, mas eu estava... Ai, é eu, senhor delegado. Conheço pela pele da fuça. Este sim é o meu homem. Tu dizes, para a candeia. Vai para a candeia. Olha, falar em teatro, não sei se foste ao cinema aos ouvintes. É verdade, foi ao cinema. Ver, também, nem eu sei. Fui ver um filme que era o Lorak. Não conheço. E tiveste pagar os óculos? Dessa vez não. Já se lembraram que também há pessoas que não vêm com o cinema. Eu às vezes lembro-me e realmente isto ia com o pé de Sócrates. Isto é uma bomba. A altura era, pagar... isto foi em 2009. Ah, claro, e agora também seria. É que pagar com o dinheiro da bebida ou para comer pipocas. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, beber uma Coca-Cola ou para comer uns pipocas. Agora, óculos, quando não se vê, acho mal. Mas, posso continuar. É lindo, lindo, lindo. Genial. Tá bem, pronto. É melhor do que esta são as escolhões. Ai, enfim. Ora bem. Já se esqueceu da música. Agora está a pensar em... O que é que vai ser a sobremesa? Agora já está a pensar na sobremesa. Já nem sabe que música é que é. A sobremesa vai ser um iogurte de cereais. Já está? Não nada, a maricotas. Então, a maricotas, é isso mesmo, a maricotas. Vai ser uma musiquinha que nós, de facto... Pedimos desculpa por interrupção, o programa segue dentro de momentos. Já está. A maricotas, bom... a música... Digamos que a música é a segunda. Esta era a sétima, não era? Ah, deixa eu ver. Era a sétima porque olha. Era a do Max? Essa não conta? Do Max? Vamos para a música com o Imã. Não, a primeira. Estás a falar do quê? Do início da peça havia. Então. Mas essa não conta. Pronto, é aquela. Toda a vida nesta vida. Já vou fartando o tempo. Pronto, essa era a primeira. Depois a maricotas, em terceiro. Era a mãe. Então se era a segunda, para que é que estás a fazer o teu? Também quero explicar uma coisa. Qual é que era a quarta? Deixa rir, será que é pita? Deixa rir, não faça caso. Ou era a quinta? Era a quarta, não era? Não sei. Nem acho que a mãe fosse a terceira, mas está bem. Era. A mãe era a terceira. Só não era a terceira depois. Sabes porquê? Porque então se cantava os parabéns. Ah, é verdade. Mas no princípio, no princípio... Os parabéns vimos dar à enjeitada do chopar. Mas antes não. Antes... Temos festejar sua graça natural. Linda flor recém-nascida, encontrada num borrego. É por nós muito querida, a linda flor do Mondego. Luzinha que nos tens, a dar-te os parabéns. Diga. Pronto, mas antes cantávamos a outra, no nosso. E o que é que interessa ser a segunda corte? Porque eu já não sei se o do Rui era a sétima ou era a sexta. Mas eu acho que era a sexta, porque depois havia... Porque depois da mãe, já não sei se era... Deixa eu rir, ser a gatita, deixa eu rir, não passa a casa. Fala da maricotas, pá! Depois já era a sexta. Depois vais a pé para cá. Pronto. E então... Ah, pois é, é verdade. Desculpa lá. Então, maricotas. Esta música, pronto, é escolhi porque... A primeira resposta, não é? A segunda porque também faz lembrar precisamente aquilo que te faz lembrar a ti. Um bocadinho, não é? Que é o que te faz lembrar disso. Que é o nosso... faz lembrar daí. Pronto, está bem. Pronto. Que é o nosso tempo de teatro, que é os nossos tempos de atores, não é? Pois, ainda somos atores, um bocado de microfone. Exatamente. Como eu disse. Somente nos programas, somos apalhados. Como eu disse hoje, ou melhor, como eu disse ontem à tarde, enquanto almoçava. O que é que eu disse ontem à tarde? Não sei. Ah! Pronto, que eu não parava quieto, né? Pronto, ou seja, eu era ator de figuras tristes muitas vezes, mas pronto, para isso, também fazia delegado e não sei o quê, mas pronto, e jogava as cartas. Que pois pinta. Era, jogava as cartas. Ah, que graças. Essas não sabia quem que tinha. Mas jogava. Jogava mesmo. Era pinta. Ah, bem, que pinta. Pronto. E bebias uns copos, caralho. É verdade. Um copo de 2 centímetros de altura. Às vezes rotos por baixo. Isso. Uns tempos. E depois ia lá outra a servir, pumba. E tinha lá a garrafa. Um toque no rabo. Ah. Bem. Mais alguma coisa? Vamos lá, música então. Mas acabou ou não? Acabou. Então vamos lá. Vamos lá, maricotas. Com Carlos Bonaparte e Elisa Bonaparte. Que são por acaso a minha irmã. Maria. Havia eu afirmado numa das intervenções destes programas, que foi na terceira, que esta emissão number 79, Very British, ia ser recheada de felicidade e nostalgia e recordar bons tempos. Aliás, a terceira música até tem isso no título. A próxima melodia traz-me recordações imediatamente associadas à escola primária. Sabias que vai haver outra vez exames de quarta classe, como havia no nosso tempo. No tempo de São Lazar, é verdade. Havia exame de instrução primária, agora vai haver exames de quarta classe, que é a mesma coisa. Está bem? Não. Eu acho que quanto mais próximos estivermos daqueles tempos, mais o rumo mais adequado será o rumo a tomar. Não. Não, não é assim? Não. Está bem, ganhaste. É isso. É, e a 2 km do microfone, não sou capaz de estarem a ouvir. Yeah. Quando eu andava na escola primária, íamos todos os anos, no dia 20 de março, a um hipermercado, que eu não vou dizer que se chama Carrefour, não. Até porque já nem existe naquele sítio. Maintenant, c'est seulement existe em França. Mas já não há nenhum Carrefour em Portugal? A Portugal não, mas em França. Eu sei que já sou daqui de Gaia que tivesse ido com caraças. Não, parce que la Sonaya a compré tout le que c'est le Carrefour et en mais ninguém aqui falou na empresa fez funcionar a Sonaya. Oui. E en France, já não existe pas le continent. Ah, não? Não. En France seulement existe Carrefour. As coisas tu sabes. Bem, íamos a pé de nosso... E Auchan, oui, também. Íamos a pé de... Sim. Íamos a pé de... Íamos a pé do nosso estabelecimento de ensino primário, até lá ao Carrefour, e vínhamos. Ainda tínhamos direito a uma t-shirt. Ah, que bonito. A uma régua de plástico. Ah, um bloco de notas. Que bonito. E que estava vazio. Que bom. Estava em branco. E um transferidor de plástico. E coisas muito... Por que isso é um transferidor? Coisas muito bonitas. O transferidor... Porque nunca tiveste desenhos matemáticas. Era para fazer os ângulos. E os quadros também faziam um ângulo reto. E o transferidor em que havia um tracinho. A régua tem um tracinho cada milímetro. E o transferidor também para medir a abertura de um ângulo. Ângulo reto, agudo, obtuso. Ah, não era aquela coisa redonda? Não, é meia redonda. Tem meia lua e depois tem uma reta e por cima uma meia lua. Era isso, o transferidor. É isso. Se eu tivesse aqui, até te mostrava. Ah, pois é isso, tenho. Era. Mas ainda tem ali em cima, queres lá ficar? Não. A pasta do dia 20 de março. Em que íamos lá todos os anos, é daquelas corações que tu tens hábitos. Era um retino. Todos os anos, já sabíamos que naquele dia, metade do dia não tínhamos aula. Não tínhamos aulas porque íamos lá todos contentes. Porquê? Porque dia 20 de março é o Dia Mundial da Árvore. E nós, como estabelecimento primário e pronto para educar adequadamente as crianças e as pequeninas, convínhamos aprender que a árvore é um bem essencial para a natureza, e então semeávamos uma árvore todos os anos naquele dia e noutros, mas naquele era todas as turmas e não sei o quê. E todos os anos, eu até passado estes anos todos voltei a, isto sem exagero, passado, será, 60 anos, voltei a ouvir essa música na semana passada e. Que dia é hoje? 30? É dia 1. Foi há 2 semanas. Ainda sei os versos quase todos, mesmo depois de nunca mais ter. Foi o que aconteceu com o Pedro Filosofal, que eu também contei aqui. Uhum. E então, tínhamos a folha com a letra, nós todos tínhamos que decorar aquela música, e depois todos os anos juntávamos, nós e outras turmas, e cantávamos todos: uma árvore, um amigo, que devemos bem tratar, que devemos bem tratar. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade, que queremos, que o devemos cultivar. Pum. Sabes que uma árvore é um dom da natureza. Muito bonito, muito bonito. Fui encontrar a música e então decidi trazer. Já não é semana do dia da árvore, mas tal como os bons tempos, a música que ouvimos anterior música. Não escolhi na semana passada porque a prioridade não era minha. Olha, sabes que esse ante anterior não é em português? Ah, em mirandês. Não, também não há. Agora com os gestos. 1-0. 7-6. Tá bem, tá. E recordações de primário e uma melodia que eu até pensei, parecia-me o Carlos Paião a cantar, mas pelo que descobri foi o Carlos Paião que fez a letra. E como eu já falei aqui, para mim, o Carlos Paião foi o maior em termos de criação de melodias. Vamos ouvir o João Branco a cantar um single de 1984, que vou fazer aqui publicidade, por acaso até comeste um iogurte deles há um bocado, que veio com a mascote do Nesquik em 1984. Este single, este maxi single de 84. Um bocado, e tu o quê? Enquanto ouvíamos a música? No intervalo. Nós, o single, o maxi single veio associado à mascote do Nesquik, que eu sabia o nome, mas já não sei. E pronto. Era Wiki. Se calhar. Em 1984, o João Branco cantava isto. Uma árvore, um amigo. A letra de tínhamos atenção ao poema, porque é importante tratarmos bem das nossas árvores. E é a recordação de infância. Foi sobretudo por causa disso, os melhores tempos de escola que tive, a par do 9º e 12º ano. Mas por isso, primário eu, é mais bonito. Eu hoje descobri que o meu amigo é uma árvore. Quem, eu? Sim, descobri que és uma árvore. Porquê? Hã? Porquê? Então não dizem que uma árvore é um amigo. Então pronto, se tu és uma árvore. És meu amigo, logo és uma árvore. Uma árvore, um amigo, que devemos bem tratar. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade, que podemos cultivar. Sabes que uma árvore é um pouco de beleza, que protege a natureza e purifica o nosso ar. Dá-nos a madeira e tanta coisa que fascina, a cortiça ou a resina, mais a fruta do pomar. Oh, vamos fazer uma floresta bem, plantar amigos, uma festa tão rica e modesta. Vamos semear uma árvore, um amigo, devemos bem tratar. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade, que podemos cultivar. Uma árvore, um amigo, devemos bem tratar. Tão fiel como a amizade, que podemos cultivar. Sabes que uma árvore é um bem de toda a gente, não lhe estragues o ambiente, não lhe sujes o lugar. Vamos, vamos, vamos defender a nossa vida, e uma árvore esquecida pode às vezes ajudar. Sim, vamos fazer uma floresta bem, plantar amigos, uma festa tão rica e modesta. Vamos semear uma árvore, um amigo, devemos bem tratar. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade, que podemos cultivar. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade, que podemos cultivar. Uma árvore, um amigo, que devemos bem tratar. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade. Eu ainda estou no período de reflexão para me rir daquilo que o Carlos disse. Como eu sou um amigo, sou uma árvore. É para falar? Chega para a frente. Ah, é, sabes que para seres uma árvore só te falava uma coisa. Era as folhas. Para cá tem assim, aqui folhas. Aqui uma. Então és uma árvore. Em pleno noturno. É para a frente. Outurno. Olha lá, só tens a falar a música? Sei qual é a música. Sei qual é a música. Mas agora vamos lá começar pelo mais importante. Já. Ou seja, eu vou dizer aquela coisa da música número 1 e tu dizes intérprete e tu, aliás, eu digo intérprete e diz o nome da música, não sei o que, também vai ser. Canção número 6. Não, ao contrário. Vamos começar pelo número 1. Vamos começar pelo número 1. Essa assim, para ser estranha, mas diferente. Uhum. Ai, as músicas 2? Sim, sim, sim. Música número 1. Intérprete: Maísa. Título: Barquinho. Música número 2. Intérprete: Chico Buarque. Música: A banda. Não é música, não interessa. Música número 3. Intérprete: Rui Silva. Título: Bons Tempos. Canção número 4. Carlos Bonaparte e Elisa Bonaparte. Título: Maricotas. Canção número 5. Intérprete: Joel Branco. Título: Uma árvore é um amigo. Não é, é uma árvore, um amigo. Canção número 6. Intérprete: Ai, como é que o gajo se chama? Ai, como é que o gajo se chama? Título: Corpo Humano. É o Vocatinhas. Ah! Está bem que eu fugi por aí. Carlos Alberto Vidal. Exatamente. Carlos Alberto. Como é que chama a música? Chama-se Corpo Humano. Corpo Humano. Aí eu lembro dessa música. Eu acho que sei qual é. Vamos lá, continua. Isto agora correu-me tão mal. Ele, é que ele nunca vou com ele nem nada, nem 37 minutos. Correu tão mal, tão mal, tão mal. Intérprete. Ai, como é que o gajo se chama? Bom, continuemos. Tão mal, tão mal. Bom, Carlos Alberto Fidel, se me está a ouvir, peço imensa desculpa. Realmente foi uma falha, uma fifia de todo tamanho. E não é de todo perdoável, de facto, não. Mas pronto, quer pelo tempo que tivemos a conversa, quer pela concepção que lhe tenho, quer pelo nome que tem na música portuguesa. Mas enfim, foi um lapso de memória e enfim. Bom, digamos, eu escolhi esta música, ela não, em termos rítmicos não tem muito a ver, ou melhor, nada a ver, em termos rítmicos. Mas há uma coisa que eu gostei muito nesta melodia, no Corpo Humano, e fica-me sempre na memória. Tal como a canção do Hugo Cantigas. Que foi o instrumental. Agora arranja-se umas batidas mesmo loucas. Qualquer pessoa faz música infantil porque vende. Agora até há uma Maria Vasconcelos que não tem jeito nenhum para cantar, e muito menos música infantil. Se calhar para cantar tem, agora música infantil é que não. E eu acho que eu nunca tinha falado com ela, senão... Mas não, acho que eu falei, não. Não, acho que cantar música infantil não tem. Bom. Na altura havia um cuidado com aquilo que se dizia nas músicas infantis, havia um gosto pelas músicas infantis e havia também um cuidado com a parte instrumental. Não é, ah, isto sabe porque é para crianças, ah, despeja aqui uma bocadinha qualquer e chega e siga a marinha. Não. Ao me ver, esta música é fantástica porque tem uma enorme qualidade instrumental. Aquela parte do corpo, o humano, está muito giro por acaso. Está muito bem conseguida e pronto, é uma música infantil. Não é uma música, digamos, que recorde ou que traga grandes momentos de felicidade. É em parte trás, não é? Porque para quem está há mais tempo do que nós na Terra, não é? Lembra-se do Avô Cantigas na altura em que surgiu, não é? Lembra-se das coisas fantásticas, mas nós, o Timon e Pumba, o Puf. Que dava na RTP de manhã. Eu lembro que acordava às 7 da manhã para ver desenhos animados na RTP ao fim de semana. Ou era às 8 que eu acordava para ver desenhos animados na RTP. Lembro-me muita coisa. Eu adorava. E agora digo uma coisa. Eu acho que os canais de televisão deviam continuar a fechar. Em vez de darem não sabem o quê às 3 da manhã, deviam não dar nada, deviam fechar. Pronto. E para quem trabalha de madrugada e tem a televisão como quase como única companhia, o que é que acontecia? Passava a sintonizar a rádio. Agora, dois meios de comunicação, este meio, a dar, por exemplo, há aí um canal que é a TV, que era como é que é? Os Jardins Proibidos, agora já os olhos de água, mas é para aos 4 episódios de cada vez, não dá mais nada que dar. Chegarei a uma altura que não dá mais nada que dar. Essa mesmo para encher. Portanto, é assim, acho que... Não sei, mas é assim, há tantos canais de televisão hoje em dia que estão... Ou então que deem coisas que realmente interessem. Agora dá a repetir coisas já mesmo para encher, ou filmes, ou... quer que sejam, pronto. Mas enfim, pronto. Eu lembro desta música. Eu acho que eu passei também quando fui entrevista com o Carlos Alberto Vidal. Acho que eu passei. De todas formas, ou talvez não, pronto, até de todas formas. Já acho que eu passei esta música em vez anterior. Ah, não! Foi no publicitário que eu utilizei. Foi no publicitário. Pronto, e sinceramente. Sinceramente. Pronto. Há uma música que me recorda de facto esse. Esses tempos de infância, também eu recordo assim os momentos de publicidade, não é? A entrevista. Pronto, agora convém dizer que a música foi escolhida um bocado em cima da hora. Por isso é que também tem esta FIFA de todo tamanho. Mas também me recorda a entrevista com o Carlos Vidal. Agora o nosso regresso às entrevistas. É? E depois também tenho que contar uma coisa em off que me deixou muito contente. Ontem. Mas pronto. Vamos ouvir então esta música, Corpo Humano, de Carlos Alberto Vidal, mais conhecido, ou popularmente conhecido, como Avô Cantigas. Para quem manda um grande abraço e mais uma vez peço as minhas sinceras desculpas, porque realmente há a possibilidade de me estar a ouvir. E caso não seja, peço de facto as minhas sinceras desculpas. Até me sinto um bocado envergonhado, para ser sincero, mas pronto. Não posso fazer nada. E pronto. Podia ser desleal, mas não sou. Isto não é indireto, mas é como se fosse. E portanto, não. Pronto, saiu, paciência. Mas enfim. Vamos ouvir então o Carlos Alberto Vidal, o Avô Cantigas, com o Corpo Humano. Sim? E vamos embora. Vamos embora. Até a emissão número 80, que vai se dedicar. Se eu entanto não for despedido. 7 days. Se eu entanto não for despedido, não é? Now we are going to travel to Great Britain, where Rui Silva, the composer and the singer of our third song of today, of our today's third song, Bons Tempos, or in English, Good Times, Rui Silva finds that Rui Silva is nowadays in London, Southern England, capital of Great Britain. Bye bye, dear friends, dear followers of our show, our radio show. Adieu, mon ami, mes amis, adieu, adieu, hasta la prochaine semaine. We're coming back next Saturday at 6 p.m. Radio Antenne Web. At Radio Antenne Web. La radio Antenne Web, la radio de. Oui. Siga Marinha. Anos tiveres, mais tens de o poupar. nós temos para contar. Corpo humano, corpo humano, corpo humano, tem coisas de pasmar. Corpo humano, corpo humano, corpo humano, é um brinquedo que contigo vai brincar. Corpo humano, corpo humano, corpo humano, é um mundo de encantar. Corpo humano, corpo humano, corpo humano, escreve-se histórias que nós temos para contar. Temos para contar.